saudade do meu amor. Minha tristeza se encheu de flor e fez da vida um paraíso. Fiquei na esperança de te encontrar. Viva a lembrança do teu olhar e a doçura do teu sorriso. Eu sei que fui culpado por te perder. Eu não queria me arrepender, mas estou mais que arrependido. Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo. Ainda sinto que sou o desejo do seu coração. A minha felicidade vai depender do seu perdão. Volta, coração. Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo. Do seu beijo. Ainda sinto que sou o desejo do seu, coração. A minha felicidade vai depender do seu perdão. Bateu uma saudade do meu amor. Minha tristeza se encheu de flor e fez da vida um paraíso. Fiquei na esperança de te encontrar. A lembrança do teu olhar e a doçura do teu sorriso. Eu sei que fui culpado por te perder. Eu não queria me arrepender, mas estou mais que arrependido. Vamos junto. Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo. Do seu beijo. Vai depender do seu perdão. Volta, coração. Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo. Do seu beijo. Ainda sinto que sou o desejo do seu coração. A minha felicidade vai depender do seu.